a travessa da palha, que um petis de olhar bizarro, com outros da sua igualha, me pediu uma mortalha para fazer um cigarro. Com outros da sua igualha, me pediu uma mortalha para fazer um cigarro. Acedi naturalmente, eu sou assim quando calha. Não é coisa deprimente a um migalho de gente dar a gente uma migalha. Não é coisa deprimente a um migalho de gente dar a gente uma migalha. Por tal mortalha ter dado, um amigo censurou-me. Respondi-lhe revoltado, também a fome é pecado e há muita gente com fome. Respondi-lhe revoltado, também a fome é pecado e há muita gente com fome. E o petis de olhar bizarro disse-me adeus, obrigado. Distraído com um cigarro, não vi que passava um carro e fui por ele esmagado. Distraído com um cigarro, não vi que passava um carro e fui por ele esmagado. E na travessa da palha o garotito morreu. Foi para a vala da canalha, mas levou outra mortalha no vinha que lhe dei eu. Foi para a vala da canalha, mas levou outra mortalha no vinha que lhe dei eu. Desde então, sempre que fumo nas fumaças do espaço, vejo o garoto no fumo e por luto não costumo, mas pus um fumo no braço. Vejo o garoto no fumo e por luto não costumo, mas pus um fumo no braço.